salve, salve a favela querida, repleta de berço e viquelo, lugar que não tem, tem comida na panela, qualquer minuto nasce mais um Nelson Mandela. Sem trampos, educação, vai ganhar a vida nas esquinas da vida, com oitão na cintura, pra garantir sua segurança na venda da porra da mela. Salve, salve, salve a triste realidade que é vivida nesse Brasil aí afora, principalmente nas ruas, meu setor, onde não tem calçamento, mas tem um campo de futebol improvisado, de os loucos daqui que jogam a pelada, fica ligado que os doidos aqui resolvem sua diferença em brigas de faca e oitão. Salve, salve, salve favela querida do meu coração, onde circula os homens que ficam na tua cola, o VIP plantão. Salve, salve, salve a mãe do moleque que brinca na rua descalço, quando chega em casa faminto do pão, pão. Só encontro um pedaço, pode crer que entre a triste fome, fartura grosseira, só sobrou a triste realidade impressa pela desigualdade social, onde a elite insiste em mostrar para todos nosso povo não tem potencial. Então, doido ajoelha pra Deus e pede a ele que... Salve, salve, salve a favela querida, repleta de gente guerreira. Eu amo a favela. Salve, salve, salve a favela querida, repleta de gente guerreira. Eu amo a favela. Salve, salve, salve a favela querida, repleta de gente guerreira que estericamente fala que como eu sou quem saíra dos palavrões que procura soluções. Salve, salve, salve a favela querida, onde predomina a pobreza quebrada de gente guerreira. Pode crer que aqui não tem alteza, não, não, não, não, não, não posso salvar o seu coração de ser partido pela dor, mágoa, perda, tristeza, é. Salve, salve, salve seus motivos e razões para estar no crime. Pode crer que aqui a falta de emprego gera desespero, futuro aqui no início só sobrou o medo da rejeição de pessoas que não te respeitam, mas faz parte de uma população. Rei, hey, então, doido ajoelha pra Deus e pede a ele que... Salve, salve, salve a favela querida, repleta de gente guerreira. Eu amo a favela. Salve, salve, salve a favela querida, repleta de gente guerreira. Eu amo a favela.